네, 땅주로 들전선하면 해보시고 싶다. Alfa, reportar da Juliette 352, Ana 7. Guardando pistaria 52,6. Salvador, bom dia, tá 3179 da EL. Tá 3179, contato na decolagem 3407 da EL. Ótimo, 3407 da EL, tá 3179. Aeronave 526. Confira direção do Web 526, pista livre. Alfa, Juliette, 5826. 20. Livre pouso, TAN 3304. TAN 3304, confirme, baixada travada? Ah, baixada travada. TAN 3304, sim. Paulinha 312, não se escuta. Salvador, Vagão 02, trazendo parte do ciclo azul, visual contato. Vagão 02, chame torre em 1895, para ingressar no circuito. 1895, para ingressar no circuito, Vagão 02. Guardião 02 para cima. Passou o ciclo azul, visual para o campo. Atenção é pouso no passo 3. Em posição, Guardião 02. Passou o ciclo azul, tamanho litoral. Guardião 02, mantenha no litoral. Reporte na final da 35. A torre poderia confirmar? A posição do guardião? Guardião 02, mantém-se na linha litoral, reporte na final da 35. Vai reportar a final da 35, confirmando que a intenção é 4-3. Ciente, guardião 02. 02. Mas eu estou vendo, não sei se você... Paulo, passeio 2287, do Pato 3 para acionamento, então aqui o Charlie 7. Zero degrees, 09 knots, QNH 1020. Clear to land, runway 10, 1020, American 980. Double those towers, 10-3-3-0-4, clear up the runway. D3-1-4-1-2-1-0. Guardião 02, tem condições de pouso parado na 35. Tem condição de aproximar para 35. Quer aguardar, eu tô com um Boeing no externo, quer aguardar e após o Boeing prosseguir direto pro GRE. A intenção é 4-3, personal de carro, seca. Paciente então, prossiga mantendo a linha do litoral, reporte ao sul do pátio 3, para prosseguir direto para o pátio. Vai reportar ao sul do pátio 3, guardião 02. Obrigado. Alfa, temporamos a Juliette, 3304. 500 feet on the coast. The right side of the runway 10. American 980, Roger. Salvador, Guardião 02, Atom, setor sul, do Cap 3. Guardião 02, evite sobrevoo pessoas. Aeronaves, reporte no Pat 3, solo controlado. Passará a parte 3, solo controlado, Guardião 02. O Guardião 02 só confirmando, vai pelo para o parte 3? Afirmo, vou aqui pela parte desabitada para o parte 3. Passarei 2287. Passarei 2287, confirma os dados. 50 COB, 2 horas e 14 de autonomia alterna, Salvador. Gente, aguarde um minuto, tem tráfego pousando no pátio 3 aqui, um helicóptero, aguarde um instante para o táxi. Mais um minutinho. Aguardando, 2287. Papá Romeu, Tango de Brava, aguarde. Passeio 2227, utilizado o táxi, reporte para ingresso do pátio principal. Portará para ingresso do pátio principal, 2227. Papá Romeu, Tango de Brava, ou prossiga para o sol. Gente, o senhor vai sair da RMA para prosseguir qual destino? Eu repito, por gentileza. Line 980, on the ground 41, turn right, contact ground frequency 121.9. We'll make a right turn at the end. Ground 121.9, American 980. Gente, autorizado táxi via pátio. Índia, no ponto de espera, chame a torre em 1-1-1-2-3-1-9-5, ajuste no 020, azul 9131. Alô, bom dia, tá 3859. Juliette, Tango Ju, autorizada a decolagem, pista 17, vento 130 graus, 07 nós, QNH 1020. O 21? Ardora Elefa, ok? Obrigado. Foi Elefa, passo principal dos 27. Vai Mantenha 2227, vai seguir a retaguarda do Embraer da Azul. Ok? Embraer da Azul, à sua esquerda, já iniciou o táxi. Prossegue com o número 2, via Pátio e Índia, no ponto de espera Chametô em 1-18-95. Ajuste no 020, passageiro 2227. A retaguarda do Azul, reparte Índia, portamos com o Gromel G, American Niner 80, clear 10 for gate 11. American Line 980, clear taxi via Alpha, report, hold short, taxi Juliet. Alpha, hold short of Juliet, American Niner 80. Tenho de abrir, aguarde 2 minutos. Decolado às 4-3, chame o controle na frequência 1-2-0-2. Muito bom dia, eu estou passando o Juliette, Tango Zulu na Arbo. Bom dia, Juliette Tango Zulu, suba uma sem antena, saída VO, Arbo, vigilância. Uma centena Arbo, Tango Zulu. Na escuta? É, inicia a decolagem, vai passar a retaguarda aí do Passarelli e do Tana Alfa, sobrevoar a cabeceira a pista 10 e prosseguir até o Graé, sobre a pista 10. Apresente, senhor, vai decolar com Pro Norte, ingressar na pista 10 e sobrevoar, sobre a 10 até o pátio do Graé. Liberado, 5826 autorizado, a retaguarda passaria do Juliette 09. Juliette 09, 5826. Tutan 3304, segue o web, Juliette, portão 04. Tango India Bravo, aguardar mais um instante aqui, estou apoiando e aguardando a sala IS e transmitir o plano do senhor para a torre, ok? Salvador Ground, Ocean Air 6225, gate number 1, right to taxi and start up and push back. Ocean Air 6225, stand by, wait 2 minutes. Roger, 2 minutes, 6225. Guardião 02, Zulu, livre da restrição vertical. Suba uma centena, reporte atingindo, quando possível, chamado de pouso. Passará atingindo o Tango Zulu. Destino a pouso ao 1205. 1205, copiado. Patango Golf Kilo Osha, confirma o horário do plano? Piau. Copiado. Sim, ok, vou entrar em contato com a SLS e chamo o senhor para cópia. Gol no 605, informação Golf, ajuste no 020, guarde cópia. Dael Leda Bridge. Solo, passei 66, autorização para Guarulhos com a Golf. Gente, tá 3663, Golf correto, ajuste no 020, é o número 2 de cópia, ok? Ocean Air 6225, clear, push back and start up, report ready for taxi. Clear for start up and push back, call you for taxi, Ocean Air 6225. O Tango, Índia Bravo, ok. Confirmando, sobrevoo em Porto de Aratu, confere? Quem é a proa ideal de saída? Proa Noroeste, ciente, aguarde apenas a coordenação com o controle, ok? Azul 9131, decolado aos 48, chame o controle na frequência 120 decimal 8. 208 9131, bora. Controle, bom dia, azul 9131, decolado e cruzamento e sente. 9131, suba e mantenha o 370, saída Puca. 370 Puca. 130 graus, 1030, quem negar, 1020. Tango de Bravo.com. Pesado, Enrimar, sobrevoa Porto de Atua após retorno para Enrimar, 500 pés, rota direta, com proa noroeste, transponder 0137. E o controle Salvador 120 decimal 8. Acho que eu fui na altitude 500 pés, ok? E o altímetro é 10020. Deixa a metrô e apenas confirme o POB. 04 a bordo, com a torre agora 1895, ajustando 1020, então, muito abraço. Tango de Bravo, prossiga. Tango de Bravo, aguarde. Mono. Desce para o 4.000 pés na chegada, bom, se ajuste em Salvador, 1021. Passa aérea 227, decolado aos 50, chama o controle na frequência 120 decimal 8. 120 decimal 8. Controle Salvador, bom dia, passageiro 2227, perfil da Bora Elétrica, voo 10. Aurelis 4, vigilância 260, sai da Bora. 260, Bora, 227. Recorda pistão no zero, primeira curva direita. Transponder 5440 e o controle Salvador 120 decimal 8. Papa Romeu, Romeu Delta Lima, controle Salvador, corrigindo. Papa Romeu, Eco Delta Lima, controle Salvador, prossiga. Reporte pronto. São Luiz Abraço. 3663 pronto para a cópia. Prezado, Guarulhos, Up Zulu 16, nível de voo 340. Saída Tael, Leda, após Leda, Bridge. Decorda pistão na zero, primeira curva direita. Transponder 5420 e o controle Salvador 120 decimal 8. Qual é a champanhe, Tantos 663? Salvador Ground, Ocean Air 6225, flight to taxi, with 87 on board, 4 hours and 30, alternate Goiânia. Autorizado para o GTAP, TAM 3732. TAM 3732, obrigado. Cruzeiro, Ocean Air 6225, have a nice flight. Roger, via India, on holding short runway 1, that tower 11895, and it's 1025, Ocean 6225, thank you very much, and have a nice week. Ocean 6225, just confirm que o anejo 1020, ok? 1020, good morning. 1020, thank you. Tango Bravo, fora do solo, autorizado a transferir o controle. Tango, Índia Bravo, decolar 253, chame o controle na frequência 120.8. 1208, Tango Bravo. Oi, Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, Tango Bravo. Tango, Índia Bravo, decolado da Enrimar, com 100 pessoas a bordo e a intenção para o voo. Já Bravo com 04 a bordo, corredor interlados até Ilha de Maré e volta. Não se escuta, estamos tendo condições visuais. Já Bravo. Copiado. Hold in short, runway 10, ready. Oceana 6225, approved to line up and take off. Runway 10, wind 110, degrees 08 knots, QNH 1020. Roger 6225, 9 knots and take off runway 10, QNH 1020. Gente, tá autorizado. O Golf Kilo Salvador, Salvador. Toque emitido em Valença. 1.000 pés. Rota direta. Decolando a 17, curvando à direita, ingressando no corredor Axé. Aciona 0127 e o controle Salvador em 120.8. Início de descida 510. Correto, Golf Kilo Oscar, confirme o pátio que você se encontra. Está autorizado o acionamento, aguardando transferência para a torre, o Golf Kilo Oscar. A 3732, prossiga para 2.000 pés, o ajuste em Salvador, 1021, reposta pesada leve. 2021, abordagem para visitar 3732. Lógica, solo. Oceané 6225, Airborne, at 56, contact Salvador, approach control, frequency 120.8. 1208, have a nice day, Lord. Salvador, departure, morning, Oceané 6225. Good morning, VIP, question. Oceané 6225, Clive, and maintain, 320, perform, Momo, departure. Climb and maintain, 320, performing normal departure, Ocean S6225. Capitão, o Golf Kilo Oscar, solo. 128.8 e alternar 1260. 1288, 1260, chamará 1227. Eco Delta Lima, controle prossiga. Eco Delta Lima, copiado. Confirmando 500 pés. Eco Delta Lima, acionado modo normal 0221. Foi na proa do farol de Itapuã, corrija farol da Barra, para ingressar na linha do litoral. Eco Delta Lima, tem conhecimento dos corredores do Vale de Salvador? Tip 5221, Golf information is correct. QNH 1020, just 1 minute for a copy. Okay, wind craft for level 2002. Okay, Tip 5221, ready, copy. I'm ready, go ahead. Clear from Salvador to Vitória da Conquista via direct flight level 200 Arbor departure. After that direct take off runway 10 right turn, first right turn, squawk 5453 and Salvador departure control 120.8. Deep 5221, read back or right, report right for startup and pushback. Então, 3663, confirmando o portão 03. Está autorizado, chame para o táxi. Gol 1923, é o solo. Eu acho que foi pessoas a bordo. 03 a bordo para o táxi, chame a torre 1895, ajuste 1020, gol piloto. Alô, bom dia, chame a 6-1-2-3-5-0, retiro. Poxa, né, 6-3-1-2, a formação é Golf, ajuste 1-0-2-0, guarde cópia. Muito obrigado. Gol no 923, é o solo. O Tango de Bravo, motor de prossiga. Motor prossiga. Na proximidade do farol da Itapuã, procedente de Manati, para ingresso 58. Whisk 58, o nível de voo 350, saída Puca, transição Caju, decolada pistão 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5437 e o controle Salvador 120.8. 350 autorizado, né? Família 58, Puca, Caju, decolada 10 com a esquerda, 5437, 2080. Correto, chame pronto, 6312. Amanhã, mais velho. 1-2-1-5 é o chamado de pouso, copiado. Juliette, tá no jogo. Nó, desça para 3.000 pés, o altímetro 1-0-2-1. 1-0-2-1, 3.000 pés, mantém a proa ainda. Afirmativo, aguardando a proa de interceptação. Gente, mantenha a linha do litoral a 500 pés, Eco Delta Lima, confirme, acionário 0221. Mantenha 500 pés na linha do litoral, informo que não recebo informação em seu transponder, o Eco Delta Lima. Reporte visual com farol de Itapuã.